Qual foi, Sete? Vê como que o bagulho é louco. Pra livrar minha alma e o meu corpo. Pra curar a maldade desse povo. Sem bênçãos por dias ainda é pouco. Não sabia que a vida era um jogo. Ainda bem que era um sopro. Pra sobreviver a vocês todos. Sem rezas por dia ainda é pouco. Tenho que repetir tudo que vou fazer. Agora compreendi porque sinto demais. Se tira meu hiperfoco, vai tirar minha paz. Não conte sua vida a ninguém. Não acredite em elogio. Cuidado que elas mentem bem. Esse mundo é muito frio. Fuja de pessoas que precisam de validação. Fuja de pessoas que matariam por atenção. Fuja de pessoas que alegam ser revolução. Mas por dentro não tem nada, nem alma, nem coração. Sem bênçãos por dia, sem rezas por dia. Meu telefone é sem chip, vocês me dão vê agonia. E o bagulho é louco. Pra livrar minha alma e o meu corpo. Pra curar a maldade desse povo. Sem bênçãos por dia ainda é pouco. Não sabia que a vida era um jogo. Ainda bem que era um sopro. Pra sobreviver a vocês todos. Sem rezas por dia ainda é pouco. Sem rezas por dia ainda é pouco. Só depois, tá ligado? Eu pensei que tu ia copiar. A gente vai fazer só as alegrias pra gente fumar um.